A experiência, o carisma, aliados ao mais elevado nível de talento e habilidade para conduzir um show com grandes performances. Ei, DJ Tom Máximo. Opa! Tudo pronto? Tudo sim, papai! Coloca a galera pra dançar. Só se for agora! Valeu, Wellington Frangina, DJ Josias. E a gente chega mais uma vez aqui na Vila Murajá para fazer a festa de tradicional do nosso time do Fluminense, que é sucesso. E mais um ano, aqui está a nossa carroça da saudade para fazer você dançar e para fazer você viver altas emoções aqui. A gente vai começando, daqui a pouquinho o nosso quarteto se forma e o nosso show para você! É a luxuosa carroça da saudade. Carroça da saudade. Frente a frente com o povão. Vamos dançar, segura já! DJ Tom! Alô, senhor, simplesmente romântico. Eu quero ver você dançando assim, ó! Tá em dúvida, não sabe se é normal gostar de dois. Tá entre o que é e o que já foi. Vou te ajudar a decidir agora. Vamos lá. Suponha que eu sou A e ele é o B. Que assim vai ser mais fácil de entender. Vou começar agora com as perguntas. Quem te leva ao céu? A sentir tirar do colchão. Alô? Quem é que tira o seu mel? A te deixa molinha no chão. Não tenha dúvida quem A te traz do céu pro colchão. A quem é que tira o seu mel? A te deixa molinha. E aí, equipe vira lata? Oh, acabou sua dúvida. Isso aqui com a gente esse ano. Alanzinho. Curuçá na folia aí do carnaval do Curuçá. Quinto Produções. DJ Tom. Oi! Dona da razão. Como é que é? Assim você me quebra. Parece que tem um coração de pedra. Ei, meu amigo Renatinho, rei do Clear. Pedi desculpa. Galera Venturini, tá na área. Vamos dividir. Um abraço aqui do Tom. Pelo menos dessa vez. Como é que é? Eu tô cansado de pedir pra você dar um abraço. A dona da noite. Hoje eu tô aqui, mas amanhã pode ser diferente. DJ. Não desistir da gente. Tom Máximo. Pra sua sorte, você também é a dona do meu coração. Dona da razão. Até errada, você dá um jeito de ganhar na discussão. DJ Robinson. William de Murajá. Um abraço pra você, garoto. Também é a dona do meu coração. Dona da razão. Até errada, você dá um jeito. Meu amigo Ricardinho Grau e os primos do rock Nazaré na Tutiju. Mas você sabe que eu amo você. A dona da noite chegou. E ela chegou abraçando a família. Cara torta, futebol. Um abraço do Tom! Alô! Quando você chegou, me fazendo feliz. E aí? Minha vida mudou e eu sorri. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Obrigada, amor. Anderson! Suane! 100% Fluminense! Um abraço! E a gente fez. Eu acreditei. Acreditei. A dona da noite. Agora vem dizer que não me ama mais. E a galera de Castanel presente com a gente, o Wellington Camargo, Kelly Soares, o Wellington Costa tá na área. Quero ir com você, não me deixe aqui sem o seu amor, por favor. Fica, me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Tinha uma resposta de quando respondia oi meu bem na mesma hora. Hoje é só oi, tchau, Raula. Fica com Deus e de vez em quando boa noite. Sentimentos. Meu amigo Henrique e a sua esposa, a Loura de Luxo tá na área. Bora, Henrique! Lembra a gente no começo, a minha língua dando volta no seu beijo. Sentimento seu nenhum, te amo. E o nosso Pantera de Castanel tá na área. Lembra a gente. Um abraço aí, a primeira dama. A minha um abraço pra você. Aí, Lucas e os cachorros do aeroporto. Como era antes que eu dei. O Igor da Pedreira rompendo fronteiras. Um abraço! Volta a ser como era antes. Que eu deixo, que eu deixo. Só os melhores do Tom Máximo toca aqui! O show que marca e fica na memória. Essa é a dona da noite, luxuosa carroça da saudade, da Ilha do Marajó. Qualquero em meu lugar, deixaria do jeito que tá. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Tom. Seria um jeito certo se meu coração fosse um pouco mais esperto, não batesse em beat forte. Onde e a galera já envolves? Enxergar. Presente de Castanel, isso aqui com a gente. Teórica. Meu amigo Ítalo. Tinha que ser. Isso aqui também com a gente, um abraço a toda a galera. Apenas um objeto. Meu amigo branco do churrasco, oh, e a sua namorada, Priminha. Como é que faz? Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando a... Os carroceiros sem fronteiras. Como é que faz? Como é que faz? Um abraço aí também. Faz? Pressão, a bonequinha. Ser algo mais. Já tá indo. O amante quer ser algo mais. O Bandeira e o DJ. Irlanzinho. De um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. A carroça da saudade. DJ Tom. O meu status tá valendo o quê? Sei que é por meu namoro em risco. E amigo Maurício GDB. Oportunidade não aproveitou. Vacilo. Malame das aparelhagens. Silvana, Camille. Pensando que é só dizer. E Edilson. Eu vou. E aí, meu bem? Você quer ver eu trair meu bem? Nada nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sem. Você quer ver eu trair meu bem? Igual ela, só uma. Igual você tem sim. Cê quer ver eu trair meu bem? Nana, nem vem. Igual ela, só uma. Igual você tem sim. Cê quer ver meu amigo Ian? Meu bem? Nana, nem vem. Da equipe Tabajara de coração. Uma igual você tem sim. Dona da noite. Quem cai uma vez, vai cair três.

floresta são meus pensamentos. Suas fotos pelo chão e uma lágrima rolar. Não pude evitar. Adoro esse seu jeito de amar sempre meu corpo. Eu queria tanto que você me entendesse um pouco mais e voltasse atrás. Por isso escrevi esta canção. Eu fiz pra poder te falar palavras que toquem seu coração. Te procuro sem saber aonde estás. Saiu o Diogo e também ao lado da sua esposa. Eu que está aqui. Para um compromisso que não vai levar a nenhum lugar. Nosso abraço, Eli. E Ivan Rodrigo, lá do Festival do Marisco de Valentim. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó, venha por favor. Estou querendo alguém como você aqui, pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você é como sonha acordado, tudo ver e não ter. Um dia se passa, mais apaixonado estou. A lua que vem. Já vendo por ali, o polêmico tá na área, franjinha. É a minha joia rara, meu pedaço do céu. Ficar com você é como sonhar acordado. Fumaça tá funcionando. E não ter. E aí, meu amor? O meu amor virou brinquedo pra ti. E aí, Denis? Tava com saudade de você. Se arranca o mel, logo em seguida o fel. Depois vem de mansinho, fala, querendo agradar. Falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse... Sabendo que todas as noites você escuta. O meu amor virou brinquedo pra ti. Aí, franjinha. Que dá uma passeada lá na Ceasa, viu? Logo em seguida o pé. Depois vem de mansinho. E tirar o Josias de lá de rota. Falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer. Meu amigo Delano dos Varejeiros tá aqui com a gente. Um abraço pra você. E olha aí, o curral do Diel tá funcionando agora, meu amigo. Tu é doido. DJ Tom, a dona da noite. Bora, Cheguinho, bora, Cheguinho. Eu sou maluca, pois é ao lado do curral do Diel. Onde irei, você não vai. Onde eu chego, você sai. Os produtos, camisas, bonés, copos, leques, toalhinhas, tudo da Dona da Noite. Meu amigo Maicon, bebidas de Guarapari. Por você não sofro mais, pois deixei tudo pra trás. Não merece isso, meu amor. Não merece isso, meu amor. Dia 22 de fevereiro, eu te quero. Os Primitinha lá em Vigia, Carretinha. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. A Dona da Noite. Deixamos de fazer coisas pequenas, como mandar flores ou poemas. Coisas que a Dona da Noite chegou, chegou, chegou, chegou. O dia a dia conseguiu. Luxuosa Carroça da Saudade. O seu espetáculo começa agora. Você esperou. Ela chegou. A Dona da Noite. Luxuosa Carroça da Saudade. E lá, já que eu danço assim, assim, assim, do máximo. A Dona da Noite chegou. A Dona da Noite. Dona da Noite. A Dona da Noite. A Dona da Noite chegou. Luxuosa Carroça da Saudade comanda a festa. A Dona da Noite. Carroça da Saudade. A Dona da Noite. E aí, vira? Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar, nada é igual. Quando eu te conheci, me... Deixa eu abraçar aí a comitiva, Valentim. Informa que depois aí do sucesso, a Carroça da Saudade fez no Festival do Marisco. Já tudo confirmado, a Carroça da Saudade. No Festival do Marisco, dia 14 e 15 de novembro, na Vila Valentim, hein? Tento te abraçar, mas você não quer. Não sei porque você mudou. Nem o seu olhar. E aí, jogar? É igual quando eu te conheci. Me caiu. Meu amigo Igor da Beneficiente Portuguesa. Sei que eu vou lutar pra te reconquistar. É uma fase, vai passar. Ela só quer brincar de amar. Quer separar você de mim, não vai. Sou Suane, Geral William e a galera do Fluminense aqui com a gente. Daqui a pouquinho uma saudade de luxo, de luxo. A Dona da Noite. Por tanto tempo procurando. penetra. Wilson, Guilherme, Viva Legit, toda a galera curtindo a carroça. Alô, Clebinho da mídia, o Leandro da cabanagem, o Everton. Não vale a pena você se calar. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Solte a emoção e deixe se levar. E aí, Neto! Não vale a pena você se calar. Juntos nesse som vamos viajar. Na ponte aérea pra Belém do Pará. A carroça da saudade. Ninguém fere sem se ferir. Meu bem, só quero te ver feliz. Olha o meu amigo Camarão Nese, rapaz. Só vem nesse papo sentimental. Tu é doido, é? Natural. Há um paraíso, vamos procurar. Livres para sonhar e viver. Deixa eu abraçar o grande Neto, o presidente do Vasco. Aqui com a gente, um abraço pra você, garoto. Sempre só eu e você. DJ Tom Máximo. Solte a emoção e deixe se levar. Não vale a pena você se calar. Atenção, Babu. Só vamos viajar. Atenção, Babuíno. Aérea pra Belém do Pará. Não chega. Só quero te ver feliz. DJ Tom. Banda Amazonas. Do jeito que tu gosta. Amor, e posso falar, tudo tudo que eu quero é me refazer. Mulher que é... Eu não me vai dela mais me entregando a outra. E você? Você feriu meus sentimentos. Menti. E a família Sapucaia. Um abraço pra vocês aí, ouviu? Você feriu meus sentimentos. Oh, sem outro amor. Meu amigo Marcelo Ruge, lá do Sideral. Outro amor, outro amor, outro amor, outro amor. Luxuosa carroça da saudade. O seu espetáculo começa agora. Você não deu valor no amor que ofereci a você. Um abraço aí a família Ferreira, Rosa, de Murajá, está aqui com a gente. Quem te ofereci, eu jamais ofereci a ninguém. Aí, Venturini! Mas, oh, que lindo romance que já existiu. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Enfermeiro Eduardo, sabe quem está aniversariando hoje? Parabéns, maninho! E o Cândido Mendes Maranhão! Alguém que vou amar. Já tem CD do Frangim! Aí você vai saber que perdeu. Porque de repente você me disse um adeus. De repente você em minutos me deixou tão só. A dona da noite. Não sei porquê. A dona da noite. Me magoou, meu coração você quebrou. E me deixou tão triste assim sem ter você. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar a situação entre você e só vou pra cama. Se for de camisinha, só vou pra cama. Se for com camisinha, só vou pra cama. Se for com camisinha, só por amor eu não posso ir. Porque a vida não é assim, não. Como é que é? Temos que pensar muito em nós dois e na nossa paixão. Só por amor eu não posso ir. E a vida não é. Um abraço aí, o Duga, Laf, Júlio do Fluminense. Um abraço mais um ano, né, garoto? Só vou pra cama. Se for de camisinha. Só vou pra cama. Se for de camisinha. Só vou pra cama. Se for de camisinha. Só vou pra cama. Se for de camisinha. O nosso brega vai tocar. Eu sei que você vai curtir a banda Sabor Açaí. Ela tem um sabor diferente que vai contagiando a gente. brega como esse eu nunca vi. Por aqui é o som da banda Sabor Açaí. Essa é a festa, essa é a vibe, luxuosa carroça da saudade, a dona da noite. A moção Jean diz: isso aqui é a galera aí do A Moção Diz. Um abraço à família Sapucaia, também curtindo a carroça. Bora dançar! É clima tropical, manchetes de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. Olha o camarão neto! Esse franjinho. Manchete de jornal. Será que já molhou? Tem fotos no jornal. Aqui não saiu mais. Tem uma sereia na noite de lua cheia. Pois é. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. E até soltar a vinheta eu nem vou jogar mais. Sobre o brilho da lua, quero te namorar. Noite de lua cheia, minha sereia, minha sereia. A praia está tão deserta e as ondas a rolar. A brisa molha meu rosto, minha sereia, minha sereia. É clima tropical, manchete de jornal. É vento tropical, tem foto. E o meu amigo Balão da Capa e a equipe BCD é do Cordeiro tá na área. Manchete de jornal. É vento tropical, tem fotos no jornal. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. Namorei uma sereia na noite de lua cheia. A dona da noite chegou. DJ Tom, carisma, juventude. Bota um gosto de fruta. Deixa-te na minha boca. Ai, que coisa louca. Um abraço aí, Jorge. E a dona Glenda. Beijo. E aí? Cheio de desejo. Me sente tão envolvente no teu corpo quente. Aquele teu jeitinho de fazer amor comigo foi muito bacana. Quero outra vez contigo. Deitar na tua cama, agora te ver sorrindo, dizendo que... E aí, morena? É legal. Mas é legal demais fazer amor contigo. E a família Nascimento? É legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Mas é legal demais fazer amor contigo. Ontem eu vi você em sonho, em sonho. Ontem eu te beijei, meu sonho é ter você aos meus pés. DJ, mas nunca te ouvi. Tom, Máximo. Ontem eu te tocar, sem sonho, meu sonho, e realizar. Meu amigo Bolinha, empresário Humberto, tá na área. Um abraço pra você, ouviu, empresário? Nós estamos sempre a contar. Nós estamos onde eu vou. Professor Maxi, Dila, Francisco Nenê, do Corte Nobre, e a primeira dama Rosa. Vou aos limites. Vou aos limites, medo é a paixão de um mortal. É a luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Frente a frente com o povão. Pra você! Quanto mais o tempo passa, mas eu gosto de você. Este seu jeito de me abraçar. Já toquei marcante, brega. Este seu jeito de... Agora tá na hora de dançar agarradinho, né? Foi que fez com que eu gostasse logo de você. Tanto assim, assim. Bora ver, bora ver. É por você que canta. Bora ver, Delano. Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você. Cada beijo que você me dá faz meu corpo todo estremecer. Sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver. É por você que canto. Pode tudo transformar, pode tudo se perder, pode o mundo virar contra mim. E aí, Arthur? Cabeça, seja lá o que for, cada dia. Cadê o Senna? Eu quero ainda muito mais. Meu amor, é por você. DJ Tom. De amor com você, sonhando um dia eu te amar. Me dá seu carinho. Deixa eu abraçar aí o Neco, carinho. Presidente do time do Vasco, está aqui com a gente. Um abraço, garoto. O casal Caças de Carne Magno, Carreta Touro Mal Criado. Um abraço. Toda essa noite me cansar de gozo, os seus açoites, entregar meu corpo, fazer o que você quer. 9 e 10. Isso é obsessão que eu vi. É 8 e 9 de fevereiro, a festa do Vasco. O Whindersson vai estar lá. Sonhando um dia eu te amo. luxuosa carroça da saudade. Agora com seu novo visual. A dona da noite. DJ Tom. Bem agarradinho. Ao te ver pela primeira vez, eu tremi todo. Uma coisa tomou conta do meu coração. Com esse olhar meio de menina. 16 e 17 de 2001. Esta paixão. Festa do Fluminense aqui. O Bin Lendário. Agora não durmo direito pensando em você. Eu já tá antecipando já. Lembrando seus olhos bonitos. Vai ser sábado e domingo. Os dedos. O garotinho vai arrebentar. Tá de louca que eu tenho de tê-la comigo. Calar sua boca bonita com um beijo meu. Princesa, DJ Márcio, DJ Lucivaldo do Vibração. Um abraço pra vocês aí. E hoje tem muito vibração na cabeça de vocês. É, vai ser muita hora. Princesa, a musa dos meus pensamentos. Enfrento a chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Os carroceiros sem fronteiras chegaram afrontando hoje aqui. É muita honra. E agora não durmo direito pensando em você. Meu amigo Renato do Rei Nuclear falou que já já é Maranhão. Perdidos nos erros. Que vontade louca. E a Venturini vai ficar em casa comigo, lavando louça. Sua boca bonita com um beijo meu. Pois é. Princesa, a deusa da minha poesia, ternura da minha alegria. Nos meus sonhos quero te ver. Dia 21 de fevereiro, esquenta do carnaval em Curuçá, paredão Super Hot Vale, o Júnior do Uber. A chuva, o mau tempo, pra poder um pouco te ver. Que vou fazer se depois o sonho se transforma em coisa séria? E além do meu corpo, meu coração. E aí, pessoal, como é que tá aí? Ficar louco por você, aumentando ainda mais a tentação. Posso sapecar? É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Deixa um abraço aí, o Valdeu, Lene, Denise, de cabeça, Alberto Júnior do Uber, da Vila, entregando pra São Pedro Curuçá, arriscando ainda mais. Um empresário de nada. Coração. Ai, meu Deus! Eu não tenho medo de amar. E aí, Lucas? Medo da solidão. Tá 0-0 aqui, Lucas. Problema sem solução. Tudo é loucura, tudo é paixão. São coisas do coração. Eu não tenho medo de amar, mas tenho da solidão. paixão são coisas do coração. Deixa eu dar um abraço aí, o maluquino que tá ali. Ele tá ali. Alô, maluquino, tira esse ódio do coração, pelo amor de Deus. Tira esse ódio do teu peito. Põe uma coisa na tua cabeça. Funcionário é funcionário, patrão é patrão. É que eu já sei como eu sou, do jeito que eu vou ficar apaixonado. Mergulhar de cabeça na emoção, me entregando pra você, arriscando. Cheguei e acordou! Mais o coração. Salita o sol aqui na praia. Sinto teu corpo vibrar bem junto a mim. Já já teu maestro! Já já! Dos teus seios, dos teus pés. E o show do maestro! Quando sabe. Maestro, seu novo visual. Sinto seu corpo vibrar juntinho a mim. Fico a recordar dos acordes, dos murmúrios, dos delírios. E aí, camarão desse, bora ver. Quando sabe Rosana e a nega Grace Josi, as irmãs inseparáveis estão aqui, ó. Eu fiquei tão triste, quase que morri. Foi difícil, eu confesso, não esqueci. Wilson e a Sueli, William, DJ New e a galera do Fluminense. Tá famoso, né, pai? Eu lembrei do dia que você falou. Renato do Rei Nuclear. Falou que o Janeirão daqui a pouquinho vai pra cima. Eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Diz pra ela te olhar mais uma vez. Olha, nas manhãs quando eu acordo por você, eu começo a procurar. É clareando, não sei porquê. Só nos sonhos eu consigo te encontrar. Solidão, onde está você? empresário Humberto e a sua primeira dama já no telão aí, né? Onde está você? Noites tão frias e dias sem razão. A tua ausência me devora o coração. E essa foto aí, viu, Humberto? Vai diretamente pro Face. Viu? Instagram, perfil do Zap. Quero ver. Olha, eu preciso te encontrar de qualquer jeito. Não dá mais pra suportar esse desejo. Eu preciso ter depressa o teu amor. Aquário. Olha, nas manhãs quando eu acordo por você, eu começo a... E a galera da Barrita e vieram só pra curtir a carroça. Eu consigo me encontrar. E os meus rumos são de solidão. Onde está você? Noites tão frias e dias sem razão. A tua ausência me devora o coração. E os meus... Já já tem CD do Tom. Dona da Noite, Carroça da Saudade, a Dona da Noite. E aquela rua, aquela rua, aquela rua traz lembranças e o passado ali ficou. Ainda está encravado em seu solo molhado, que não secou. E a família, nascimento do Fluminense Luiz Irã. Se uma saudade pensa, é o que presente se faz. Silene e a companhia. Me lembro muito bem ainda daqueles momentos que não voltam mais. E o Pantera de Castanhal. Rua, oh, rua. Rua da recordação. Rua, oh, rua. O passado se fez presente em meu coração. O passado se fez presente em meu coração. A Dona da Noite. Não suportar olhar mais uma vez o seu retrato. Eu não precisaria me importar com o quadro na parede do meu quarto. Ao longe uma vitrola vai cantando os versos de um poema de amor que se acabou. Professor Andréia, é o nome da emoção. Arthur! DJ Arthur! Faço o que posso pra esquecer. Essa daí é desde o tempo do Gigante Negro. Também já fui usado. É verdade. Pelos seus caprichos de mulher, que sempre teve alguém apaixonado. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Eu não passei de nada pra você, igual a tantos que você mentia. O quadro da parede eu vou tirar pra não mais sofrer. Eu